canção pra ser cantada, com uísque, um cigarro na mão e, se possível, esparramado pelo chão. Em andrajos, os olhos inchados e todo clichê, pois é assim que é charmoso de sofrer. Não vá pensando que a tristeza vai me consumir. Ela é uma arte, eu tenho o dom de traduzir. Sofro de amor e no amor nunca tive um final feliz. Na minha vida o amor faz tudo que a tristeza diz. Na minha vida o amor faz tudo que a tristeza diz. Andrajos, os olhos inchados e todo clichê, pois é assim que é charmoso de sofrer. Não vá pensando que a tristeza vai me consumir. Ela é uma arte, eu tenho dom de traduzir. Sofro de amor e no amor nunca tive um final feliz. Na minha vida o amor faz tudo que a tristeza diz. Na minha vida o amor faz tudo que a tristeza diz.